Se de sexta a domingo ela trava a chavasca, é óbvio que de segunda a quinta ela destrava, porque a fatura do cartão de crédito chega, a unha em gel é cara, o mega também é caro e ela tem que pagar as contas, né? De sexta a domingo ela trava, de segunda a quinta ela destrava, de sexta a domingo ela trava, de segunda a quinta ela destrava, trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava. Bota a mão no joelho, abrindo e fechando, isso. Mão no joelho, isso. Abrindo e fechando, vai. Trava, destrava. Na cabeça vem comigo, só solinho. De sexta a domingo ela trava, de segunda a quinta ela destrava, de sexta a domingo ela trava, de segunda a quinta ela destrava. Trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava. Não importa a dor na coluna, minha tia. Mão no joelho, abrindo e fechando, isso. Mão no joelho, abrindo e fechando, vai. Abrindo e fechando. Bota a mão no joelho, vai. Abrindo e fechando.